andrecedesmoral.com.br. Mas o nome é todo novo da canção roxinha. Ele já vive esse roxinho em seu pescoço. E toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. E outro peixe tá mordendo seu anzol. E ele fecha os olhos porque te ama. Até que gosta dele, mas você não ama. Apaixonado. André Cedinhos, o Moral de Ir.